Charlie, para o ponto espera 0, reporte para outro ponto espera. E a Juliette e Alfa, reporte para outro ponto espera, milhar 012. Bom dia, conselho 2229, ele é sobre o Alfa. 2229, bom dia, milhar 012. Continua a aproximação, guarda a direção de pouso, pista 10. Guarda. Saiu 2229, autorizado pouso no 0, vem cal. Pouso autorizado no 0, passaria 2229. Papá Juliette Papá, decolado 237, acione o transponder 5173 e chame o controle no 0, decimal 8. 5173, Papá Juliette Papá. Então, trata com a minha direita aqui, a cima 410, poderia informar de trata. 51 traço lá, com a sua direita, 410, tem a sua esquerda, traço seguindo para pouso na pista no zero, no ILS da pista no zero. Sim, na minha direita, é o papá de dentro do papá, sim, do traço. Na minha 211, pode traço lá, curta sinal, autorizado, né, manteve no zero. TY0. Yeah. Para a Brasília, Vestalha, Arbor 1, número 24. 0073, com dois a bordo, 3 horas e 30, alterna, contadinho. Oscar 9073, prestação para o Pontero da Pista 10, via faixa, vai ser Juliette Alfa. Pode pôr para o Pontero, QNH 1012. Ah, Juliette Alfa, Federal 9078, autorizado o feedback e acionamento, coordenação, todo o reportado. Está previsto 1238, alterna 1235. Bom dia. Contato radar, segundo o seu da PUC, nível 3, 50. Ah, ok. É... Brasilia, Cuca 310. Bom dia, papai de Deus, papá. Para ter visto a informação de voo elétrico, segundo 25345, a terra 12. Confirme a imagem que encontra em Roger. Controle Salvador, muito bom dia. O Sideral 9978 decolado, passa 2 mil pés na sua escuta. Sideral 9978, via mão frotinha, está com referências visuais possíveis de voz frotinha presente? COG, muito grato, Sideral 9978. 4 responde para o Puxa Beto também. Bom dia, prepare sair da por uma hora de copo.

via Pátio, Pátio 3, direto alto. Reposta pronto no ponto de espera, Lagão 012. Geral 9982, decolador 117, chave controle de Salvador 120, décima 8, com voo. Obrigado. Controle 9982 Federal, cruzando 1900. Autorizado, Vitória da Conquista, via rota do plano de voo, nível 180. Saída Arbor 1, transição Elefa, transponder 5244, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Alguma chance da senhora nos autorizar código? Baixa a carga de geral 9923. Chefe. 243226, cotejamento correto. Compra o teste mínimo, AT3 em OPED, 325 mil em Salvador. Caso possível, controle irá liberar 10 edição. Guarulhos, via Rota do Lomo 0, Taubaté, nível de voo 360. Saída Salvo 1, Leda, transição Motiva. Transponder 5250, controle Salvador 120, décima 8. Como 233, passar para a base do lado, que está aqui com 3.10, vou sair da árvore, que é ela. 3.30, árvore 1, eleva a gol 233. Central, no CV Tira da Pé, para 410, o ajuste 013.